Decelado, visual. E autorizar, encurta aqui a base. Mantenha o Correio de Interlagos, reporte rotatório, ouvido a conquista. Noite aguarde, voo 1777, o serviço será encerrado com Porto Seguro, 209, voo 1777. Hotel Yankee, complexo esquerda, proa 250. 250, proa 250, estabilizado, Hotel Yankee. Então, 3895, ação de identificação de comida 340, vim lá para dar. Qual o nível de desejo? 3895. Eu 3895, sob retorno, mantenha a proa 245, início da treva de 2 vezes. Ponto certinho da rotatória aqui. Só com a pista? Recife. Para ingresso no circuito, chame torre 118, decimal 612, é Oscar Papagoff. Bom, obrigado. Solo Web 76741, está no 4 por estacionamento. Portão 04, autorizado, reporte táxi 6741. Apertará. Ok, vou fazer um 270 aqui sobre a rotatória, vou chamar na final da. Monocete. Positivo. 32, sente informação, Mike. Azul 4082, você na identificação, autorizado de chegada Karen, desce e mantenha nível 060. Você na identificação, autorizado de chegada Karen, descida para o nível 060, azul 4082. Até que o 6741. Hotel Yankee, passa o Zancho, me torre 118, décimo meia. 118, meia, seu Hotel Yankee. Já se apagou. Ô, camarada, na final da 17. Salvador, para botar o Hotel Yankee. Aqui prossegue comando 2 para a final da pista 28, ajuste 1016, vento de 210 graus com 07 nós. Vai continuar a aproximação, guardando a pista livre. Guardando a pista livre, o céu até aí. Bom, na 94, no controle Salvador, em nota na 9, decimal 3. 079. De novo, é o filho da mão. 3834, solicita desvio à esquerda para evitar uma formação. É, proa, será proa 35 por 20 milhas. Sim, 035 por 20 milhas, está 3834 autorizado. Autorizado, 3834. Tony, bom dia, bom. Boa tarde, 1941. 1941, assina identificação, autorizado de chegada Karen, desça e mantenha nível 070. Genoidente, 070 descendo para Karen, voo 1941. 3834, reporte por término de desvios. Portará término de desvios, tá? 3834. 1034, pista para 2000 pés, ajustando 016. 2016, tá 3834. Espera à esquerda, mantém a posição da taxiway, o F de novembro. Golf avistado, autorizado pouso pista 17. Vento de 220 graus com meia dúzia de nós. Ajuste no zero no meia, check trem. Baixado e travado, livre pouso. 050. Dados destino nível 050, 4083. Voo 941, desça para o nível 060. Para o 060, voo no largo 41. Via táxi sistema principal, coletará na Lima, o F-90. Táxi via pátio 3. Pátio 3, e coletará na Lima, o F-90. Slim? 3834, após desvio na fora de Kari. Após desvio, os Kari são 3834. De 230 graus com 079. Livre pouso, baixou, travou, céu até o Yankee. Solo Web 6741 está com 114 a bordo, com 4 horas de autonomia, alterna com fins para o táxi. Índia, Alfa, Ponte Espera, Chame Torre, 1862, até lá na minha escuta. Até a Ponte Espera 28, na sua escuta, via Índia e Alfa, chamará 1918, principal 6. Z34, autorizado final, reposta estabilizada. Autorizado LF, chamará estabilizado 3834. Uma pagou, se solou aos 37. Livre, tá? Até o pátio, tá? Será que você livre? Vou liberar a próxima esquerda e chamará o solo em 219 para continuar seu táxi. Vai manter posição na próxima taxiway. Vai manter na próxima, se ela está aguardando passar da zona. November na Lima, chame a torre 1862 para prosseguir o táxi. Na Lima, 18,6 graus, estou vendo. Alô, como é o Yankee? Boa tarde, do meu. Papatango, Netanyahu Gillette. Netanyahu Gillette, mantém escuta. Terra Toyan, faça um check no equipamento rádio. Tá com clareza 3, tá com muito chiado, ok? Qual parte Terra Toyan que prossegue? Parte 4 está autorizada, chame livrando pista Eco Índia 9. Livra Mike e Quebec, depois estará livrando a Europeca, é FG 9. Gente, parte 3, prossiga via Alfa Kilo, parte 3, Serra até o Yankee. Alfa Kilo, Yankee. Yankee, eu estacionar, faça um check no rádio, tá muito ruim seu rádio, ok? Vitor Índia Juliette, prossiga. Por Fernando Gilete, onde está o meu pé, valendo? Autorizado, Valença, Uno Mil Pés, decolagem da Uno 7, curva direita, corredor Axé, controle 1935, transponder 0160. 7, Vitorino Juliette, decolagem da Uno 7, curva direita, Axé, Cacapé, meu pé, do pé, Valença, 0160, transponder 1935, controle Juliette. Juliette, parte 4, qual que é o B? É, 4 a bordo. Pois indo, 5 a bordo. Gente, 5 a bordo, chame torre 1862. 18,6, Juliette. Obrigado. Sou o Vitorino Juliette, acionado para acionamento. Acione e chame para o táxi, Vitorino Juliette. Chamar o táxi, Juliette. Chama 3083, chama Brasília, 24, Portão 9 autorizado, reportar. Tomarei para o táxi. Consigo. E acionado para o táxi. Aí, o Vitor Gilete aguarde para iniciar o táxi. A aeronave deslocando agora para o parte 4, já sobre a pista 17. Dentro, Gilete. No 941, eu chamei Salvador 12945 para cheque de frequência. 2945. O Bruno 924 da presente entrou aqui, Zona 941. Sim, pode na frequência 11935, Bruno 941. O 435. Sou 4082, desça para 2000 pés, ajuste 06. Autorizado, destino 10000 pés, 2016, 4032. Estamos no tráfego agora, ingressando para o PAT 4. Vai via taxi Oscar, chama para ingresso no 7. Ela está ingressando no 7, Juliette. Webjet 6741 no Decolosso 42, chama 1935, agora bom voo. 1935, grato. Sexta 3234, complete final LS Zulu, chame Torre 118.6. 186-3234. Localizador. Intercortado, pode repetir 402. Autorizado final do procedimento LS Zulu, reposto estabilizado no localizador. Autorizado Zulu, da 28402. Controle, objeto 6741. Objeto 6741, contato radar, subo para o nível 340, saída Gole, transição Gonza. Gole, Gonza, agora 3000, voa o que, senhorita, Gole? Autorizado, livre da restrição, objeto 6741. Gente, Gole. Azul 4082 indicada. 2209, reduzindo para 210. Gente, reduza número 2 para o pouso. Reduzindo, 402. Controle ao 6741 da Webjet. Webjet 6741, contato radar, subo para o nível 340, saída Gole, transição Gonza. Ô, 6741, será que tem como coordenar a vossa gás a preço 58, senhorita? Aguarde coordenação com o Centro Recife. Por favor, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 3974, informação mais, descendo ao 150. 3974, sendo identificação, autorizado chegada CARI, desse mantém nível 050. CARI 050, 3974. Então 3074, chame Salvador na frequência 129, decimal 45 para cheque de frequência. 2945 para cheque, 3174. 941, desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Controle Salvador, tá 3174. Estabilizou, localizador 4072. Completo final, chame torre 118, décima meia. 186, torre 4072. Controle, tá 3174. Localizador. Ajuste 10015, autorizado. Final, aposta estabilizada. Gente, 402. Controle tá 3174. Prossiga. Confirmando, retornamos 1935. Chamamos 3x12945, negativo, resposta. Sim, são 3174, ainda fica para o nível 050 na CARI. Estou autorizando o nível 050, chega na CARI. Sim. 3566, estão autorizando o nível 160, chega na CARI. Outra simplemente solicitada. São 3834 no solo agora aos 46. Livrando a próxima à esquerda, chama 1219. Gente, esquerda 1219, 3834. Decimal 8, o alternado 133, decimal 25. Jet 6741. 1238, 1335. 1335, Webjet 6741. 3325, obrigado, 6741. Vou agora aos 47, chama 1935 ao voo. 7. Alfa e Juliette para o 7-3834. Batalhar 61 no ponto espera, chame torre 862, a boa viagem. 86, boa. Subo 340, vai correr. Pista, pesado pouso, pista 28. Confirma só os últimos 90 metros, né, que estão praticados. Positivo. E ajuste agora 1015. 1015, obrigado. Lime pulso. 473. Controle. Salvador 697, boa tarde. Passando 80 para 1150. Bono 697, acena identificação, autorizado chegar de pit, desse mantém a nível 070. Repite 070, Bono 697. Interceptando com o seu localizador, o Bono 941. Bono 941, completo final, chame torre 118, décimo meia. 186. Torre, bom dia, o Bono 941. Salvador, boa, o azul 4061, ponto de espera pronto. 4061, no... mantém a posição, guarda. Vai aguardar, 4061. 1697 indicada. 2809. Diga para 2509, Gol no 697. Reduzindo, Gol no 697. Zero, chama o controle Salvador, 2935. 1219, chefe. Charlie, chama 1219, 472. 0, cruza 1557 da Mike. São 3660, acelera a identificação, autorizado chegada Karen, desse mantém a nível 060. 060 na Karen, então 3660. São 3174, desça para 2000 pés, ajustando 015. 2000 no 015, 3174. Patrono livre, pode. Torre, confirmando solo, Salvadores do 4082, visando a pista, Charlie. 4082, táxi via, táxi a critério, portão 9. Portão 9, táxi a critério, 4082. Bola 24, está trazendo a minha 1970 na administração. Hoje livre agora, 94, uma terra razão de 2 dias até cruzada 360. Então 3191, São Brasília, 1-2-4-2-5, alto rondazinha 3174-250. Sente, então 3174. Voo número 97, redução para 2209. Reduzindo para 229. Voo no 845, restrição 25, decimal 45, alto rondazinha 2085. Vai até 1401. Sim, senhor, está em transferência. A vai até 1401, não confirma o código acionado. 5426. A vai até 1401, desça para o nível 070 na proa de mare para interceptar a chegada Kari. Aqui, 070, proa de mare. Controle Vitorina Juliette através do farol da Barra, solicita mudança de destino para Vera Cruz. Fala Tango Vitorina Juliette, mantenha mil pés, nenhum tráfego no setor informar, frequência livre para coordenação, autorizado Vera Cruz. Sente o Vitorina Juliette. Isso, a critério. Três a critério, obrigado. Tiana 3566, Tiana 481, Ana 9, decimal 351. Bom, Ana 9, decimal 3, reduzido para 2,50 mais. Com mais. Passa o 210 para o número 1,150. O número 697, autorizar, reatua a navegação na Prodiso. Usando o número 97. Tiana 3566, atira identificação, autorizado chegada. Cari, desça e mantenha nível 050. Identificou 050, autoriza pro de Cari. Autorizado. Autorizado Cari, obrigado. 3566. Então 3660, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste na 095. Confirmando 6.000 pés ou 3.000 pés? 3.000 pés, ajuste na 095. 3.000 na 015, obrigado, tá 3660. O 1697 desça para 2.000 pés, ajuste na 095. 2.000, voa no 697. Controle azul 4061, mantenha reto de decolagem, passa 1.500 pés, não se escute. Azul 4061, mantenha rua da 3.000, após ascensão nível 360, saída da Gole Gonza. Ok, mantenha pro até 3.000, após 360, perfil Gole Gonza, 4061. Então 3660, vetoração para sequenciamento, direita para o 060, limite localizador, descendo para 3.000 pés, ajuste no 095. Pro 060, limitado lock 3660, 1015. Solo, papai Romeu, Michael Hotel Uniforme. Aí que Hotel Uniforme, prossiga. É o... seria o TAM 8001, amigo. Foi no famoso uso a chamar Michael Hotel Uniforme. Coordenação para Recife, estamos na remota 103, se a gente tem informação aqui. E aí, boa tarde. O número 97, autorizado final LS Zulu, reporte estabilizado. Força aérea estabilizada Zulu, voa no 697. Vamos esperar para copiar novembro, então a Pucajã Maracaju está preparada para Recife no 330. É Mike, até uniforme negativo, da 28, sai da Aron. Opa, melhor então, Aron. Check trem, autorizando pouso na pista 28, 22,20 graus com 08 nós, ajuste no 095. Livre pouso, pista 28, 3,974. André G0, autorizado voar direto Cari. 3660, pronto Cari. TAM 3660, confirma indicada. 2409. Gente, então inicia redução para 1809, número 3 propulsa. Reduzindo o TAM 3, 6, 6, 4, 8, 0. Doutor Salvador, muito boa tarde, voa no 924.